China 6311, conforme Land Gear Down and Locked. I affirm, Land Gear Down, check the three green lights, okay. China 6311, roger, clear to take off. Clear to landing. 265-2545, bom dia. Foxtrot César, prossiga. Mike Foxtrot Serra, é porte para ataque. Salvador 3259, e chame solo, frequência 21-1. Agora site prossiga. Cliente, Guardião 017, reporte para táxi. Do site, autorizado táxi, até a interseção com a, o nosso site, reporte na interseção. Oceana 6311, correction, Oceana 6311, on the ground at 07, contact ground 121.1, turn right. 121.1? 121.1, Ocean 6311. Yamaha is runway indicated and call 121.1, Ocean 6311. Espera o Guardião 07. Salvador, papapapá, Mike Bravo. 07, autorizado de decolar, pistão no 7, vento 1-0-0 graus, 1-1 nós. Bravo, Oscar, autorizado táxi até TQ, aguarde para decolagem. Ativou o papapapá Mike Bravo Oscar no pátio 3. Logo que possível, com cruzamento do eixo 1 no 0 para radial 020, inspecionando aqui. Solo, Guardião 07. Oi. Guardião 07, fora do solo. Guardião 07, decolado aos 08, chame controle de frequência 120.8. 1208, até a volta. papapá, Mike Bravo Oscar. Oscar autorizado a decolar, pista correção direto com o Pro Norte, vento 090 graus, 190 nós. Afirmativo, aguardando só o avião, a fase do Oscar, ok? Posso visual continuar? Agora visual 07. Proa Norte, o cruzamento da 10, papapá, Mike Bravo Oscar. Prosseguindo. Acho que chama o controle, 120 decimal 8. 120 decimal 8, grato. Vai cruzar 50, 410, andar. Controle Salvador, papapá, Mike Bravosca. Mike Bravosca. Proa Norte, 500 pés, ajuste 1017. Afirmativo, o transponder 0174. Azul 4299, chame agora Recife, 251, na alternando 3325. 3325 a secundária, confirma a primária? Primária 125-0, comandante. 251-0, ok, obrigado. Primária 125-0. 251-0, obrigado. Para a Vosca Controle. Prossiga. Segui para o setor de Salvador. Confirme. Qual setor de Salvador que o senhor prossegue? Inspeções de linha da Grande Salvador. Nesse momento já inspecionando. Papapá, Mike Bravo. Mantém a altitude de 500 pés, ok? Gente, o senhor vai se afastar quantas milhas de Salvador? Provavelmente 20, até perto de 25 milhas, ok? Para ingresso, Mike Fox 7. Mike Fox 7, autorizado ingresso, reporte aliado e pronto. Faria o Mike Bravo? Não, a área vai ser evitada, embora temos liberação de voo ao longo de nossas linhas e a área restrita veio. E é abrangido, entendeu? Eu vou entrar nesse. Sim, Seguinte, área proibida, proibida de Camaçari, ajuste em Salvador 1097, tempo total de voo. Cerro 2 horas. Número 7, frequência livre. Corredores, eu passo através de Paris. Vou dar através de Paris, eu passo passando no Zebra Mike. Luiz, autorizado táxi 70 em recepção, Oscar, reporte na, no ponto de espera. Fox Trot Serra, autorizado decolar, pistão no site, vento no 00 graus, 1-2 nós. Decolado aos 17, chame e controle no 20.8. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, até 3304. 3304, Datan, contato radar na decolagem Sobal 380, no perfil Arbor Elef. 380 Arbor Elefa, TAM 3304. 3304 solicita proa de Arbor ou Elefa quando possível? Elefa autorizado. Mike Fox Trot Serra, decolar 218. Chame controle no 20.8. 208, Fiat. Oscar, controle. O contato radar com o seu tráfego, confirme a distância de Salvador. Bota 3663, bom dia, tá pronto, quanto espera da 10? Então, 3663, autorizado ANA e decola pistão no zero, vento 1 no 0 graus, 1-3 nós. Além da cola da 1 no 0, tá 3663. E o Arbor sobe restrito a 3 mil pés. Vai bater o perfil, Papatango Mai Fox Trot Serra. Salvador, bom dia, é o voo 1072 com a Lima. 1072, bom dia, sendo identificação dessa 050 na proa de ITAP. Proa de ITAP pro voo 1072? Afirmativo, proa de ITAP voo 1072, descendo 050, tu confirma transporte de órgãos vitais? Confirmo. Confirma ou não? Não, sim, eu confirmo. Ok, só saiu o final da transmissão. Ah, tá ok, então. Obrigado, o projetar está transportando órgãos vitais. Ah, pegou na 072. Mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, dá um 0522. Autorizado LNA e manter. Pistão no zero. O LNA e manter 5221. 3663. Decolado. Os 21 no chame controle, no 20.8. 208, bom dia. 25, bom dia. Aciona identificação. Desça inicialmente a 140. Controle de Salvador, TAM 3663, decolando a sua escuta, bom dia. 3663, bom dia, contato Sudão 340, após 2000 pés, vou direto Leda, após Leda Bridge. Leda Bridge, 3663. Gol 1072, tem condições de voar Duna, está presente? Afirmativo, tem condição de voar Duna, o 1073, 072, voadora, desce inicialmente ao 050. Para informação, tem aeronave agora a posição de 1 hora, 40 milhas, rumo sudoeste, mantendo 3 mil pés, um Embraer 110. Ok, Embraer 110, bandeirante, 3 mil pés. Estamos voando, então, na proa de Duna, descendo para 5 mil. Oi, 1923, pronto, ponto de espera no 0. 1923, após rolagem do ATR-72 da TRIP, autorizado a linha e manter. Faz o TRIP ali e mantém na 190, vou no 192. Extrato Serra, controle. Prossiga, dona escuta. Condições de manter a radial da saída Arbor por até 40 milhas de Salvador? Afirmativo, Papatango Mike Foxtrot Serra. Mike Foxtrot Serra, vetoração para espaçamento, mantém então a radial de saída 259. O limite será a 40ª milha de Salvador. Após 40 milhas, em caso de falha, autorizado, reassumir na proa de conquista, subindo para 100. Centro e manter a radial 259 de Salvador até 40 milhas, em caso de falha, após 40 milhas, direto Salvador, mantendo 3 mil pés. Papa Tango Mike, Foxtrot Sierra. Então, 3304, chame agora Recife no 251, alternando no 3325. Recife, 1251, alterno 3325. Alterno 3304, bom dia. Bom dia. Salvador, muito bom dia. 4194, da Lima. Erro 494 da TRIP, acione identificação, aguardando contato radar. Vou na Pro de Mar e reporta no Ideal. Pro de Mar e reporta no Ideal, identificou o TRIP 494. 08, Grato. Fiz logo um campo. Bravo-se, Luiz, que no meu pé, corredor Axé, reporta através do farol da Barra. Segue para TGL em Veracruz. Controle Salvador, trip 5221. Trip 5221 no contato radar na decolagem, suba ao 200 no perfil Arbor Conquista. 200 perfil Arbor, 5221. E Salvador, na escuta do November Link Mike? Ativo, November Link Mike. November Link Mike está na proa da rotatória. Se possível, tem intenção de prosseguir até o Sierra November Mike Echo? November Link Mike, prossiga na proa da rotatória. Reporte ingressando no corredor forte. Reportar ingressando no corredor forte, November Link Mike. Sierra, livre da restrição, suba 100, mantendo a radial 259 de Salvador. Paciente, livrando a restrição, centrando a 100, mantendo a radial de Salvador, mais forte Sierra. Após bloquear a vertical da rotatória, autoriza o November Yankee Mike descida até o No Meu Pés? Para o No Meu Pés, November Yankee Mike, mantendo o corredor Interlagos. Para o No Meu Pés, mantém o corredor Interlagos o November Yankee Mike. November Yankee Mike para informação, ajuste Salvador 1017. Ajuste no 017, November Yankee Mike. 072, desça para 3.000 pés, ajustado 1017. 3.000 pés, 1017, boa, 1072. No 072, a razão de descida? Está com 1.200 pés, boa, 1072. Trip 5221, na razão de subida? Está mantendo 2.000 pés por minuto. Gente, 2.000 pés copiado, 5.221. 072, informa o tráfego, posição de 1 hora, 26 milhas, no rumo oeste, mantendo, passando 050 para 2.000 pés, Alfa Tango 72 da Trip. Ok, descendo do ATR, voo 1072, descendo a. Ajustado em 1017 para 3.000 pés. Condor 25, redução indicada 2309. 2309 vai reduzir o ponto. Trip 5221, eu informo o tráfego, posição de 11 horas, 25 milhas no rumo norte, passando 070 para 3.000 pés, um Boeing 737-800 da Gol. Ciente, 5221. E 5 reautorizado descida para 4.000 pés, ajustado 1017. Para 4.000 pés, o condor 25. 3304. 5444. Negativo. 3363, controle. Siga 3363 na sua escuta. Então, TAM 3663. TAM 3663, chame Recife 1251, alternando na 3325. 251 e 1325, bom dia, bom fim de semana. Bom mês. Pelo voo autorizado na EMAT. 2.000 pés, 1017, o ajuste. Livre final ILS XA reporta estabilizado. Livre para 2.000, livre o XA reportará estabilizado no 072. 072 para informação vai cruzar com tráfego posição de 1 hora, 12 milhas, mantendo 1.000 pés no corredor visual. Tráfego no rumo oeste não interferirá na sua aproximação. E tem um aparelho aí na 1.000 pés, 1 hora, ciente no corredor visual. Lima Kilo Zulu, atento às três turbulências do Boeing 737 que decolou à frente, autorizado decolar, pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2-2. Pronto, no ponto de espera, o Oxana 6312, boa tarde. Oxana 6312, mantenha ponto de espera, 1-9-2-3, decolar 2-2-9, chame controle 1-2-0-8. 2-0-8, com controle, igual na 9-2-3, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Voo 1923 decolou na sua escuta, da Euleda. Voo 1923, boa. Bom dia. Contato radar na decolagem. Sobe ao 360 após 2.000 pés, direto Leda após Leda Bridge. Ok, sobe ao 360 após 2.000, direto Leda após Leda Bridge. Voo 1923. Condor 25, desça para 3 mil pés, ajustado 1017, voador nada presente. 3 mil pés, voador. Trote Sierra da presente, voe conquista, mantendo ascensão 1-0-0. Direto conquista, ascensão 1-0-0, pode ser. Trip 5414, já no ideal? Trip 5414, já no ideal de descida. 5414, desça para 4 mil pés, ajustado 1017. Descendo para 4.017 já. Informação, trip 5414, tem tráfego, posição de 1 hora, 25 milhas, rumo sudoeste, passando agora o 090 para o 200, um Alfa Tango 72 da companhia. Ciente, 5414. Lima que o Zulu decolado hoje 3-1, não chama e controle, 20.8. 1-208, Lima que o Zulu. Senhor de Salvador, Lima que o Zulu decolou da 1-0 na sua escuta. Lima que o Zulu, 1.000 pés, corredor Axé, reporta no farol da Barra. 1.000 pés, corredor Axé. Quando possível, ascensão, direto e direto. Você tem condições de voar direto Porto Seguro da presente? Afirmativo, senhor. Direto Porto Seguro Lima, Kilo Zulu, aguardando para ascensão. Positivo. Direto Porto Seguro, mantendo o meu pé no aguardo. Xanem 6312, autorizado decolar, pistão 1-0, vento 1-0-0, graus 1-3-2. Autorizado, 6312, obrigado. Trip 5221? 5221, prossiga. O 1-0-0, autorizaria a proibitória da conquista a partir da presente? Aguarde 5221, tem tráfego da companhia agora iniciando descida, livrando 1-3-0. O tráfego agora posição de 11 horas, 15 milhas no rumo nordeste, passando 1-2-0 para o 050, um Alfa Tango 72 da companhia. Sim, 5221. Autorizaria o trip 5414 para a Duna. Conta 25, continua a descida para 2000. Do 25, desça para 2000, peso ajustado 1017. Para 2017. Controle, o trip 5414, solicita para a de Duna. 5414 vai aguardar livrar inicialmente nível de voo 100. Após o 100 vai ser autorizado Duna, mantém ainda. Gente, 5414 da trip. Como que Luiz, que a frequência livre da presente? 1072, torre agora, 118.612. 18.6, o voo 1072, muito obrigado, até a decolagem. É. O senhor, o Lima Kilo Zulu poderia acender? Lima Kilo Zulu da presente autorizada, direto Porto Seguro acendendo a 1-0-5. Trip 5414, controle. Na escuta. Nós. 010 com 15, livre o voo. 1072 confirmando o check 30, baixado travado. Afirmo, baixado travado. Gente, voo 1072. 072. Xanem 6312 decolado 233, chame controle 20.8. 608, obrigado, bom dia. Para o localizador com via direita pro 070. Confirma indicada. Em condições de manter essa velocidade até o marcador externo? Sim, mantendo. Mantém até o externo Condor 25. Xanem 6312.